Miguel, quem é os que corre com Saddam? Saca a filosofia, me atrofia no divã. Flor de camomila, queima blunt de maçã. Acordei meio pã, sangue sujando dedos como comer milho pã. Pela tarde meio pá, esquivo de demônios que só querem me enforcar. Tento não me importar, nos ver assim cortar. Meu peito e os defeitos servirão pra me mostrar. Bloqueios de sonhar demais e se frustrar, mas olhando pra frente, seguindo consciente, atinge o continente, aflige quem tá contente com a desgraça da gente. Sem vários passos pentes, sobra poucos decentes, todo mundo doente. Como fugir do século, meu mundo tão tubérculo, já não me sinto adepto de coisas que aqui rola. Meu povo na degola, só meu patrão decola. Fale tipo Brensola, Zé vou te passar cola, que cê não viu na escola, com a roupa na sacola. Ela vendo a patrola, sua casa levar embora. Na noite uma mãe chora, temendo o amanhã, pois já sofre no agora. Repudio sua esquete, saboto sua enquete. Vacina contra a peste, calor da noroeste. Que viu colho biônico, que o problema não é crônico. Aqui nós todos come do prato que causa vômito. E sal extremo levei, penetrei o tímpano, não aguento sensei. E sal extremo levei, e cê não aguento sem ser. Já fujo da luz do sol, a gata no lençol. Vários tipos quebrados, é, não tem nem pra Interpol. Refinando o cerol, na bag o Tilenol. Sem máscara, verdade, cara limpa sem fenol. Meus laços não tem nó, não me ri com a Ambev Skol. Fui menino do farol, posso se tornar um caçol. Tamo na mira da seita, que não termine leiga. Vários mané no veio, os talentos na minha aldeia. Um monte solta a peia, não quer pisar na teia. Com medo das aranha que seduz e te faz ser. Assim que é beber do copo, reforça o monobloco. Demora chegar o foco, não espere colher frutos. Na pele como lupus, se fundindo com mucos. O pep junto a musgos, tão evitando surtos. E sal extremo levei, penetrei o tímpano, não aguento sem ser. E sal extremo levei, sempre ao extremo levei. Achar bonito ser feio.